história é tão vasta e tão comprida, que o passado se emenda no futuro. Posso ter sido um pássaro, uma fonte, um tatu ou mesmo um fruto maduro. Muitas armas me deu a natureza, tantas armas lutei pra conquistar. Esse jogo de força e de surpresa me fez nascer aqui nesse lugar. Tanta coisa eu preciso compreender pra me tornar caminho e caminhada. É preciso mais gente do que eu, e tem muito mais terra do que estrada. Que o caminho não nasce sem ser feito, caminhada não tem se não se andar. E conforme o chão e o momento, aparece outro jeito de lutar.